Futebol no fim de semana. Robert, já sei o que vamos fazer no próximo sábado de manhã. Vamos ao meu clube jogar futebol. É o que eu faço todo fim de semana. Você vai gostar. Você vai vestir a camisa do meu time. Mas eu nunca joguei futebol, Otávio. Nunca? Nunca. É, então não dá. Desastre. Mas você vai comigo ao estádio ver um jogo de futebol. Isso você tem de fazer. Posso arranjar as entradas. Vou ver o programa de domingo no jornal.